Alô, boa noite. 5 1 7 0 7 0 Boa noite, 5 1 7 0 continua a aproximação, aguarde, pista livre. Aguardando. Você é a 9 Bevito, Motorola 115, autorizado, táxi via Alfa, chame antes da gente. Standby, copy, QNH 105. Via November 20, frequência livre, né, está? Hotel Puka, departure at your position, from other departure, still left my waiting, from closing 5157, go 9196. Salvador, boa noite, zona 723, estabilizado elétrico, isso no 10, sinal visão. Zona 723, foi autorizado, sinal 0, vento no 00 graus, 109. Foi autorizado, pista no 0, boa no 723. Autorizado, chamo só para o site. Embraer 190 of the Azul Airlines Company, reporting on only one. direto, por favor. Thank you.

149, livrou, taxi via Alfa Juliette, portão 10. Para 2010, ajuste 1095, para o GLS, a responsabilidade. Então, 3600, décimo, 3050. Bola 354, acertou a vizinha. A porta está brilhada. A 3600 da Civia, para 2010, a gente recebe. 74. Agora 57 milhas de Salvador, tudo fala terminado. Cuba e mantém o nível 160, chama controle e é 1901. São 3600, boa noite, continue a aproximação agora. Então, 9044, acima da notificação, autorizado a chegada da 91, na última 3050. Departure 2008, with call 5177, American Airlines 236.